Introdução Workshop número 493. Ensine as crianças o plasma e a matéria. Criando um novo plasma na Terra. Ímãs sólidos. Gravidade do oxigênio. Este é um workshop de perguntas. O Sr. Cash colocou várias perguntas para que pensássemos sobre o plasma, assim como os campos magnéticos do universo do Criador, e que deveríamos ter estudado mais sobre ímãs de estado sólido e suas interações de campo, porque isso nos prepararia para passar rapidamente para a compreensão do plasma. Mas o mais importante é que precisamos mudar o sistema educacional deste planeta e ensinar a ciência do plasma e a ciência do estado da matéria em paralelo. Para que a tecnologia seja aceita, temos que começar a educar nossos filhos e a nós mesmos. E, na verdade, as crianças aprenderão muito rapidamente, e o Sr. Cash comparou isso com a forma como os pais e avós observam com admiração quando sua geração mais jovem joga jogos de computador com tanta intensidade e facilidade, enquanto eles nem conseguem entender o que as crianças estão fazendo. Talvez tenhamos pensado que iríamos nos livrar completamente do estado da matéria. Esse não é o caso. Um dos motivos pelos quais somos capazes de entender tanto do plasma deve-se a todo o conhecimento acumulado sobre o estado da matéria que nossos antepassados desenvolveram ao longo dos séculos. Não descartamos nada disso, mas temos que levar isso a um nível mais alto de compreensão e ser capazes de acrescentar algo a ele e levá-lo adiante. É nesse ponto que encontramos problemas com o status quo dos cientistas atuais. Como os padres católicos de antigamente, eles querem manter o poder e a posição que construíram para si mesmos, mesmo ao custo de escravizar os outros. Certa vez eu falei sobre isso com um homem de idade que dedicou sua vida inteira à ciência, e ele sempre usava a matemática como prova de que ele estava correto, porque era possível repetir a fórmula e obter o mesmo resultado. Ele ficou furioso quando comparei com os padres. A parte triste é que ele não sabia que estava programado para acreditar nessas coisas de uma determinada maneira e ele não queria mudar. É com isso que temos que lidar se quisermos levar a tecnologia do plasma para o público. Quando começarmos a ensinar isso lado a lado nas escolas, essas pessoas não terão mais poder sobre as outras. De certa forma, parece quase impossível mudar as coisas. Mas então o Sr. Cash disse que o gato que saiu do saco somos nós, os buscadores de conhecimento, e não há como eles o colocarem de volta no saco. Essa é uma ótima notícia, mas ao mesmo tempo pode ser difícil para alguns de nós acreditar que nós, pessoas comuns e tão pequenas, que nunca serão ouvidos nos noticiários, temos tanto poder para mudar as coisas. De certa forma, é como o nosso Sol foi criado. Uma pequena partícula de energia de cada vez que começa a se reunir em torno de um centro. Mas lembre-se de que esse centro era outro ser que reuniu força de campo magnético e gravitacional suficiente para criar um plasma, ou gravidade, que pode atrair os outros para si. Mas não é isso que estamos fazendo em nossa intenção brasileira diária, reunindo campos? Todos os dias estamos reunindo campos para criar um novo plasma na Terra. Não se trata de quando a mudança vai acontecer. Ela já está acontecendo. Basta pensar em 2022, quando todas as mudanças estavam iniciando e começaram. Nós fazemos parte disso e agora estamos dando continuidade a isso. É tão simples, mas também temos que confirmar dentro de nós mesmos que isso é verdade e então fica cada vez mais forte. O Sr. Cash nos deu muito incentivo como buscadores de conhecimento para continuarmos nesse caminho de aprender a nova ciência do plasma. Na verdade, ele sugeriu enfaticamente que abandonássemos essa brincadeira boba de criança com o jogo dos Gans e do Magrave para obter energia gratuita e começássemos a praticar para expandir nossa alma e os campos magnéticos. Muitas pessoas podem estar pensando, eu não sei o que fazer. Isso, na verdade, não é apropriado, esse pensamento. Porque basta acessar o site brasileiro e você encontrará uma enorme quantidade de material que foi transcrito e traduzido, que levará anos de estudo diário para ser explorado. Uma coisa que o Sr. Cash mencionou foi que, para que o conhecimento da criação avance, Temos que começar a discutir sobre isso, mas no nível em que estamos, não em uma ideia fantasiosa que possamos ter sobre nós mesmos. Mais uma vez, tudo se resume ao fato de termos ou não um amor verdadeiro por esse belo conhecimento e por tudo que ele pode nos proporcionar. Quando estávamos com medo do corona, fizemos alguma coisa. Agora que o medo se foi, a participação e o fogo para aprender são menores. Será muito melhor se aprendermos por amor e não por medo. As sessões de voo de julho foram organizadas de modo que possamos fazer nossos próprios experimentos com o plasma e com o que podemos gerar de emoções. Por exemplo, se quisermos alcançar um animal para ajudá-lo ou nos comunicarmos com ele, primeiro expandimos nossa alma e nos tornamos campos de energia, e em seguida, através de nossas emoções, estabelecemos a conexão para fazer o que queremos. Também podemos usar um segundo par de fones de ouvido para direcionar os campos para onde queremos que eles vão. A única limitação é o nosso pensamento, a nossa abertura e o que nos permitimos sentir. Inicialmente, existe o medo de deixar o rebanho e andar sozinho. Mas quando superamos isso através do amor pela verdade e pelo Criador, a alma se expande e pode viajar por todo o universo. Fazemos isso à noite, durante o sono, mas não temos consciência disso. Através da tecnologia, podemos nos tornar conscientes disso de forma contínua. Uma coisa que é fácil para todo mundo fazer é começar a brincar com ímãs, mas dessa vez devemos nos conscientizar das interações de campo que estamos testemunhando ali. O Sr. Cash falou muito sobre ímãs sólidos no estado da matéria e como, se tivéssemos prestado mais atenção em como eles funcionam, poderíamos facilmente fazer a transição para campos de plasma. O fato de serem ímãs de ferro não significa que eles não sejam plasma. Segurar dois ímãs em nossas mãos e sentir a atração e repulsão é o mesmo que sentir o que significa força de campo magnético. Não é um conceito na tela de um computador que chamamos de computador da Apple, como eles fizeram uma lavagem cerebral em nós para que nos tornássemos um drone. Não, é algo vivo. Esse campo magnético pode se tornar uma vida se entendermos o conhecimento da criação. É uma experiência direta de vida. Não precisamos perguntar a um especialista o que isso significa. Em vez disso, podemos pedir a nossa alma e a alma dos campos que se revelem a nós. Esse é o poder que temos. Ninguém pode nos impedir de acessar esse conhecimento, apenas nosso próprio medo. Eu fiz isso há alguns anos. Peguei uma pedra grande e um pequeno graveto e os deixei cair juntos. E eles caíram na mesma velocidade na Terra. Eu queria saber o porquê daquilo. Não perguntei aos professores tolos que disseram: "Ah, é uma fórmula matemática complicada." Eu sabia que eles estavam escondendo a ignorância deles ali. Em vez disso, eu pedi à minha alma: "Me ensine, eu quero entender." Parecia impossível, mas eu continuei com isso. Sempre que estava na rua, eu deixava cair o graveto e a pedra e pedia o conhecimento. Anos mais tarde, o Sr. Cash deu os ensinamentos sobre gravidade e inércia e a diferença entre o estado da matéria e o do plasma. Quando deixamos cair um graveto e uma pedra, estamos experimentando diretamente o estado de plasma e o peso do estado da matéria, quando eles atingem a Terra. A fórmula matemática complicada é para as pessoas ignorantes se enganarem. O ponto é que nós mesmos podemos fazer isso. Todo conhecimento está dentro de nós. Só precisamos acessá-lo. Fazemos isso quando sonhamos à noite. Mas não é um sonho. Na verdade, estamos viajando bilhões de anos-luz através de nossa alma, instantaneamente pelo universo. Quando nossa mãe nos chama para ir à escola e nos acorda, viajamos instantaneamente pelo universo de volta ao nosso corpo. Mas isso é tão natural para nós que não pensamos nada sobre isso. Hoje à noite, quando isso acontecer novamente, vamos ficar atentos e sentir o que está acontecendo e aceitar a verdade disso. Então, teremos aprendido a transmutação e aos poucos transferiremos o conhecimento para a fisicalidade do estado da matéria. Houve um ensinamento sobre o oxigênio e como ele mantém o Sr. Cohen, ou aminoácido, como a gente chama, unido e cria assim a vida. O oxigênio é o elemento mais pesado do corpo e cria a gravidade da estrutura do aminoácido e puxa todos os outros elementos para ele. O elemento mais leve não pode fazer isso, ele tem que ser o mais pesado. É importante entender isso quando formos para outras dimensões do universo e estudarmos suas formas de vida para descobrir qual elemento é o mais pesado na estrutura aminoácido deles e como isso afetará a forma como eles aparecem na fisicalidade. Então, na Terra, dois gases, oxigênio e hidrogênio, criam a parte líquida do planeta. Então, ele disse que deveríamos ter sido capazes de descobrir por que o aminoácido se forma como gordura no topo da nossa caixa de Gans. Isso se deve ao fato de o oxigênio ser o denominador comum entre o aminoácido e a água. Por isso, ele é atraído por ela. É interessante o fato de o oxigênio ser o criador da gravidade para o aminoácido. Ele não disse que o avô estava em outra parte do universo tentando criar uma semente para um planeta? Será que o oxigênio é o avô do nosso planeta? Ele aparece em todas as combinações importantes, como os óxidos e até mesmo no ar que respiramos. O conhecimento para atravessar o universo virá através da alma da criança de Mitra. Isso é responsabilidade dela, não minha. Mas o que o Sr. Keshe quis dizer com esse é o caminho para o Criador e não o meu? Por que esse não é o caminho dele para o Criador? Ou ele é de uma dimensão além da que chamamos de nosso Criador? Ou ele permanece na criação até que todos os seres sejam liberados? Algo como o que eles chamam de voto de Bodhisattva, para ajudar todos os seres até o fim dos tempos. Outros tópicos desse workshop. A transmutação é um presente de Mitra para a humanidade. Nossa responsabilidade de ensinar outras raças. Você mesmo aprende o conhecimento ensinando aos outros o que entende, mas isso não significa que seu conhecimento esteja completo. O Sr. Keshe acrescentou que primeiro aprenda a maneira correta para que você ensine os outros corretamente e não se torne um profeta. O ponto principal aqui é manter a humildade. O livro 8, Origem dos Campos Magnéticos, foi mencionado novamente. Quem criou o nosso Criador? Sabemos que fomos criados a partir de seus campos. O homem precisa primeiro dominar a totalidade do conhecimento da criação e depois entender o movimento dos campos magnéticos e do plasma. O compartilhamento do conhecimento não depende do que entendemos, ou algumas pessoas podem transformá-lo em seu próprio entendimento limitado. Todos nós ouvimos o conhecimento diretamente na gravação. Talvez entendamos e sejamos iluminados logo de primeira ao ouvir essas gravações. O homem colonizará todo o sistema solar. Não haverá população suficiente. O avô está em outra parte do universo tentando criar a semente de um planeta na dimensão da energia. Hoje, quando você vai dormir à noite como um bebê, sua energia e seu nível de compreensão são definidos de acordo com aquele tempo e lugar. Será que isso significa que nos é dada uma certa quantidade de compreensão de acordo com o que precisamos para cumprir nossa tarefa ou missão nessa vida? Como definir um determinado combustível, por exemplo, para um motor, para realizar uma determinada tarefa? Obrigado por nos ouvir. Índice rápido do workshop número 493. Damos as boas-vindas novamente a vocês para compartilhar mais conhecimento e organizar as coisas de acordo com o nível de sua compreensão. Nas últimas 2 ou 3 semanas, tivemos uma nova percepção e novas maneiras de tentar descobrir como vamos aterrissar em nosso destino agora que nos tornamos homens do espaço. Estamos pensando em como será nosso futuro e nossas possibilidades no espaço. Com certeza, em um tempo muito curto, colonizaremos o restante do nosso sistema solar. O objetivo não é mais apenas a Lua, pois a Lua é parte de nós. O objetivo será Marte, aterrissar em Saturno e poder nadar nos oceanos da parte líquida mais profunda do sistema solar e além. Nossos cientistas só conseguiram, há muitos e muitos anos, enviar uma sonda com um disco dizendo que somos humanos e o resto disso. Depois de tantas décadas, não temos nem certeza se essa coisa ultrapassou os limites do nosso sistema solar. Portanto, para nós, até mesmo imaginar viajar no espaço com o transporte físico de hoje está além da imaginação. Não podemos nem mesmo chegar ao limite do nosso sistema solar, muito menos entrar em outra galáxia. Para que a humanidade possa viajar no espaço, ela precisa examinar e entender o trabalho do universo. E precisa entender que há dois aspectos separados com os quais trabalhar. Um é o transporte na dimensão da fisicalidade e o outro é a transmutação através dos campos de energia. A Fundação Cash define energia como campos magnéticos em movimento, pois para que um campo se mova, ele precisa ter uma energia. Nos próximos tempos, o homem aprenderá isso e ensinará ambos os estados da criação para seus filhos, o estado da matéria e o estado da energia como um plasma. Mais cedo ou mais tarde, teremos que resolver essa questão. No estado da matéria, temos a limitação da fricção dos campos e da quantidade de combustível que podemos carregar, bem como a limitação de tudo mais. O que chamamos de estado de energia é, na verdade, trabalhar na dimensão do plasma. Não há limitações no estado do plasma desde que compreendamos a totalidade do conhecimento. Na maioria dos casos, não podemos transferir as operações e o funcionamento dos parâmetros do estado da matéria para nosso sistema de energia de plasma. De certa forma, não podemos trabalhar com o estado da matéria, mas podemos viver no estado da matéria e transmutar na dimensão dos campos do universo. Quando dizemos transporte, estamos nos referindo a mover um objeto no estado da matéria de um lugar para outro. Já a transmutação significa viajar usando os campos do universo. Não podemos voar com um burro. Temos que entender o que é usado para qual finalidade. Quando nos transmutamos em uma posição, e então, se necessário, podemos nos transferir assim de volta para o estado da matéria. Estamos abrindo novas avenidas de conhecimento que darão ao homem a oportunidade de entender tanto a dimensão física da viagem quanto a da energia do plasma. Em alguns casos, uma parte do conhecimento pode ser usada no outro método de viagem. A limitação não está no conhecimento do universo, mas sim em como o homem se limita a entender. No espaço, tudo pode ser feito e alcançado. Podemos misturar o conhecimento e usá-lo para nos manifestarmos de diferentes maneiras. Tudo depende do quanto compreendemos o processo da criação. Compreender isso é nossa única limitação. Quando nos esforçamos para aprender algo, isso se torna nossa meta e trabalhamos para atingi-la e usamos as ferramentas da criação para alcançá-la. Cabe a nós entender quais são as limitações de alguma forma, sermos capazes de fazer a interface entre o estado da matéria e o estado do plasma ou dimensão de energia. De certa forma, o novo capítulo de ensinamentos que iniciamos nas últimas semanas será como o homem conseguirá isso. Por exemplo, constantes como a velocidade da luz, que se tornaram a pedra angular da maior parte da ciência atual, precisam ser alteradas para o entendimento do plasma, de modo que se ajustem à totalidade da realidade e o homem obtenha dados corretos em condições de tempo real. As limitações impostas pela velocidade da luz não existem na transmutação. Esses números que aceitamos não são viáveis na tecnologia espacial. Mas também temos que entender o estado da matéria e o estado do plasma juntos. Na maioria dos casos, não funcionará aplicar o conhecimento do estado da matéria ao estado do plasma, aos campos de energia ou ao que chamamos de dimensão dos campos magnéticos. Eles não se encaixam. Nossos filhos e aqueles de nós que foram educados há muito tempo terão que voltar à escola e reaprender o novo sistema. Ou será que vamos lutar contra ele e tentar impedi-lo porque é novo em relação ao que conhecemos? Vemos isso acontecer em nossas conversas, diálogos e negociações com os governos. O maior desafio para o novo entendimento será separar o entendimento da transmutação e da energia e do estado da matéria, mas manter ao mesmo tempo os dois conhecimentos. A próxima geração terá que superar esse obstáculo. Vemos a oposição vindo dos líderes da ciência atual e daqueles que aceitamos para nos liderar. É nossa responsabilidade e a dos líderes mundiais levar esses ensinamentos como um ensinamento paralelo em todo o planeta. Esse é um dos pontos que serão levantados na Conferência de Londres, como amalgamar a ciência do estado da matéria e do estado da energia do plasma em termos e condições reais em todo o planeta. Temos que entender que temos duas ferramentas para trabalhar. Isso fará com que todas as pesquisas, como as que ocorrem no CERN, na tecnologia do plasma e em pesquisas como Jet Projects sejam revisadas agora. Precisamos entender e ensinar às novas gerações as diferenças entre os dois estados e que, a partir de agora, eles entendam os dois sistemas juntos. Isso significa que, quando nossos filhos forem para a escola, eles aprenderão, por exemplo, matemática tanto no estado da matéria quanto no estado do plasma, o mesmo acontecendo com a física, a química, a biologia e todas as outras matérias. Eles aprenderão a fazer os cálculos também nas condições do plasma. E com a biologia, eles aprenderão sobre os gãs que estão no estado do plasma e o que chamamos de massa, os objetos, como pedras, são peso, ou o que chamamos de estado da matéria. Eles aprenderão como as ciências operam de forma diferente, quer estejam no estado da matéria ou do plasma. No início, nossos filhos ficarão muito confusos com o surgimento da nova ciência, porque elas não se encaixam inicialmente. Eles terão que aprender como e quando usar cada uma delas e ter clareza sobre o que precisa ser feito. Porque quando estiverem transmutando através de suas almas, eles estarão transmutando a energia de seus corpos e então manifestando-a fisicamente em algum lugar. Se eles se manifestarem em uma rodovia por engano, não queremos que sejam atropelados por um carro. Eles teriam que permanecer no estado de plasma para que o carro não os afetasse. Ele simplesmente passaria direto por eles. E então, quando estiverem seguros, poderão manifestar a fisicalidade. A educação das pessoas de nosso planeta cabe aos líderes. Os ensinamentos sobre o estado da matéria e o estado do plasma devem ser feitos em conjunto. Queremos que todas as gerações da raça humana tenham acesso à totalidade do conhecimento. Não queremos que aqueles que entendem ambos abusem daqueles que não entendem o plasma. Eles não devem se tornar como profetas e mágicos. Ao ensinar a todos sobre a tecnologia do plasma e o movimento do campo de energia, acabaremos com a escravidão de hoje. E se o plasma não for totalmente compreendido por todos, então a escravidão continuará por aqueles que acham que compreenderam parte do plasma. Eles tomarão o resto da humanidade como reféns e criarão uma escravidão ainda pior do que a que temos agora. Eles se tornarão os profetas e mágicos do futuro. Lembre-se de que foi isso que aconteceu na última vez em que um conhecimento foi compartilhado com a humanidade. Os sacerdotes ficaram com o conhecimento para si mesmos e abusaram dos outros. É por isso que é importante que sejamos capazes de compreender a totalidade do conhecimento em ambos os sistemas paralelos. Temos que aprender como nossa alma funciona na dimensão de energia e ser capazes de abraçar a fisicalidade para transmutá-la em outra posição. Não temos computadores para fazer isso. Nossa alma faz isso quando sonhamos. Ela se equipara à força do avô, que morreu há 100 anos, e nós vamos e vemos ele assim. Pode fazer o mesmo se ele tiver morrido há 200 anos, ou há 500 anos no futuro, quando o tempo de vida do homem será de 1.000 anos. Nosso cérebro encontra sistematicamente a condição certa. Não vamos equipar nosso cérebro com um microchip para ir aqui ou ali. Temos que controlar isso por nós mesmos. Quando sonhamos à noite e vamos ver o avô ou a avó, não usamos o sistema de controle para fazer isso. Já sabemos como fazer isso. A humanidade precisa desvendar esse conhecimento através da alma como uma dimensão de energia. Quando éramos crianças, viajamos pelo universo para ver nosso avô que já estava morto. Agora, quando temos 80 anos, ainda podemos ir vê-lo. Mas para onde ele foi no universo? Como é que temos conhecimento para sonhar com ele, mas na fisicalidade não podemos vê-lo ou saber onde ele está? Sabemos que o corpo do homem foi criado para alimentar a alma e que a Terra é um berçário para as almas se espalharem pelo universo. Agora entendemos a totalidade da conexão não apenas para este planeta, mas para além dele. Não se trata apenas de ter o endereço certo, pois o universo não tem endereços ou CEP para encontrar alguém. No sonho que tivemos com o nosso avô na noite passada, a alma não tinha um CEP para encontrá-lo. Ela usou a conexão dos campos, a força do campo e a emoção que temos por ele para nos levar até ele. Por mais estranho que pareça, ele ainda tem a mesma aparência de 50 anos atrás, quando sonhamos com ele quando era criança. Ele não envelheceu. Ou será que demos a ele essa imagem de acordo com nossa memória do tempo e do lugar? Como entramos em contato com alguém de 200 anos atrás ou de 10 séculos atrás? Como podemos ver a alma de alguém daquela época? Como isso é feito, já que não há sistema de controle, nem aparelhos, nem microchips em nosso cérebro? Isso é feito através da conexão da alma de nossos antepassados, da mesma forma que eles passam suas informações de DNA e RNA para nós. E eles estavam conectados em nosso tempo, espaço e lugar aos outros que vemos na dimensão da fisicalidade. Ainda há muito a aprender e entender. A partir de agora, a Fundação Cash inicia a educação da realidade. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento entender e se tornarem os professores do futuro, mas não se tornem profetas. Tente explicar quais são as próximas possibilidades do futuro na interação do plasma e do campo. E explique tanto o estado da matéria quanto o estado do plasma juntos. Não podemos descartar tudo que o homem alcançou no estado da matéria. Devemos sempre acrescentar o conhecimento adicional que precisamos aprender. Mas isso não significa que o que foi feito até hoje esteja correto. E estamos nessa posição de hoje por causa de tudo que acumulamos do passado como raça. Continuaremos a acrescentar conhecimentos que farão de nossa futura raça o que ela será. Todo o entendimento do mundo da criação vem da compreensão do trabalho do plasma, dos campos de energia e das conexões dos campos. De fato, a humanidade não tentou muito entender sobre o plasma, embora nós, como mensageiros, tenhamos brincado com vocês durante séculos. A humanidade brincou com ímãs, mas nunca entendeu o trabalho de seus campos ou o compartilhamento dos campos entre dois ímãs ou a interação dos campos entre os ímãs com seu ambiente que permite o posicionamento magrave através da atração e repulsão. Se você realmente se aprofundar nesse assunto, ainda não concluímos nossa compreensão dos campos magnéticos do estado da matéria, e é por isso que estamos tendo problemas para entender a interação dos campos do plasma. Um dos maiores problemas será como saber a qualquer momento em qual campo magnético estamos em relação a qual queremos ir e para qual queremos voltar. Isso não significa que você sempre tenha que estar no estado de matéria para interagir. Você pode encontrar mais prazer no estado de plasma. No estado de plasma, você não pode envelhecer. Então você pode ir e voltar entre os estados de matéria e plasma. Quando você coloca um ímã em uma mesa, a energia dele muda todos os dias? Sua energia e posição mudam depois de 10 anos? A energia do ímã varia durante o período de 100 anos? Seu efeito sobre o ambiente ao redor muda também? Pelo fato de não sabermos como responder essas perguntas, isso significa que nem sequer conseguimos medir os campos dos ímãs no estado da matéria, então muito menos passar para o próximo estágio de compreensão do plasma e de suas interações de campo. Será que a interação de campo de um ímã sólido é a mesma de um ímã de plasma? E quanto aos campos magnéticos plasmáticos da Terra? Se tivermos um ímã de matéria em estado sólido em nossas mãos, haverá alguma diferença? Será que eles podem perder sua energia a qualquer momento? Podemos interagir com ele? Podemos perdê-lo? Podemos manipular e movê-lo? Como conectamos o campo magnético do estado da matéria aos campos magnéticos do estado de plasma? Muitos de vocês já deveriam saber disso há muito tempo. Vocês deveriam saber como conectar os campos magnéticos de um plasma aos campos magnéticos do estado da matéria. Se não entenderem isso, como vocês esperam fazer a transmutação? Como você quer se transportar? Por exemplo, como os japoneses conseguem fazer o trilhamento magnético de suas ferrovias? Da mesma forma como podemos colocar nossas almas ou os campos de energia de nossa vida em um trilho como esse, mas em vez disso nas linhas de campo magnético do universo? Existe alguma diferença entre os dois? Ou será que é porque não entendemos que um é uma maravilha e um avanço na tecnologia e o outro simplesmente ignoramos, porque não conseguimos nem mesmo compreendê-lo? A compreensão de toda a estrutura do ensinamento vem através da apresentação e discussão dos pontos que você entende. Como em uma das perguntas da semana passada, dissemos que é um processo passo a passo que leva à compreensão do total da totalidade. Os buscadores de conhecimento do futuro entenderão a separação, a interação, a transmutação e o transporte de um estado para outro. Você não entra em um avião a jato para ir ver seu avô que morreu há 200 anos. Desculpe, nenhum avião foi construído para as linhas dos sonhos. Em vez disso, você transfere a energia da emoção do seu amor, sentimento e conexão, e isso que o conecta ao avô naquele ponto do tempo. Não há burros para levar a fisicalidade e a alma do homem para outra parte do universo, onde está a alma do avô. Nem mesmo o Criador criou tal burro, muito menos o homem. Temos que entender claramente a separação e as diferenças entre cada estado de existência. Há outros estados de existência que o homem ainda está cego. Quando o homem amadurecer e compreender o processo de energia, plasma, transmutação e movimento do campo magnético, então surgirá outra ciência da criação. Com esse conhecimento, o homem será capaz de transmutar para outros universos. Neste momento, o homem não será capaz de compreender esse conhecimento ainda. Primeiro é preciso entender o conhecimento da criação e como ela passa do estado da matéria para o estado do plasma e depois o conhecimento de como o plasma é criado a partir dos campos da criação. Isso remete à pergunta de como e onde e de que forma nosso Criador foi criado. Se não havia nada, então como ele foi criado? Esse conhecimento está auto-oculto porque o homem não consegue entender isso. Mesmo hoje, esse conhecimento já existe dentro do homem, mas ele não o entendeu. Ele não entendeu a transmutação e a dimensão da existência sem tangibilidade. Sem esse conhecimento, ele não consegue sequer imaginar qual é o próximo passo. Na verdade, ele foi criado a partir da interação dos campos do plasma, que criaram seu próprio corpo físico. Nos próximos tempos ensinaremos sobre esse estado de interação. É um nível de criação de onde os campos vieram. Este é o título do livro 8, A Origem dos Campos Magnéticos. É a essência da criação do Criador do ambiente a partir do qual ele foi criado e da maneira como ele foi criado. Sempre dissemos que o livro 8 será sobre a origem dos campos magnéticos e a essência e a origem dos campos dos quais nosso Criador foi criado. Fomos então criados a partir de sua criação, o que chamamos de universo e únicos. Esse conhecimento ainda não está disponível para o homem, embora eu possa ensiná-lo a vocês hoje. Esse conhecimento chega quando o homem domina a totalidade do conhecimento da criação. É quando ele entende o plasma e o movimento dos campos magnéticos. É importante que entendamos isso gradualmente dentro de nós mesmos e não através da memorização de fórmulas, porque infelizmente não há fórmulas que possam levá-lo ao seu avô quando você sonha com ele. Você realmente foi lá e o viu, recebeu o beijo e o carinho, o cheiro dele e a emoção de sua presença. Talvez você tenha jantado com ele e depois voltou e disse à sua mãe: "Mãe, ontem à noite sonhei com meu avô." Mas na verdade, você deveria ter dito: "Ontem à noite eu estava com o meu avô. Ele está bem e está ocupado tentando criar uma semente para um novo planeta na dimensão de energia. Ele está muito feliz onde está." E sua mãe diz: "Você deveria ter mandado um alô para ele, da minha parte, e dizer que sinto a falta dele." Ao ouvir isso, sua mãe teria sido educada no nível de compreensão do trabalho do plasma, apesar de ela mesma já ter a capacidade de fazer o mesmo, na verdade. Um dos maiores desafios para os buscadores de conhecimento será entender a totalidade, ir mais fundo para entender tudo isso e não apenas parte disso. Se os nossos buscadores de conhecimento conseguirem superar o medo de viver em ambas as dimensões da fisicalidade e da alma, eles poderão praticar a transmutação e o transporte. Muitos não passarão pela transmutação e transporte por causa do medo de poderem voltar. Eles têm medo de que, se não puderem voltar, acabarão como nômades no espaço. Existem métodos e maneiras com o plasma para que você nunca se perca no espaço. Mas você conseguiria levar sua fisicalidade com você? A pergunta é: se de repente você se perdesse no espaço, você conseguiria manifestar sua fisicalidade para ganhar confiança e voltar à transmutação original? A pergunta principal é: se você ficar com medo durante o processo de transmutação, onde você se manifestaria? Na Terra? No espaço? Em outro planeta? Ou em outra galáxia? E se por causa do medo você esquecer o que fazer ou como se conectar de volta ao estado de plasma, você se tornaria um nômade nos desertos do universo, perdido sem saber para onde ir? Quando começarmos a viajar na dimensão do plasma, será em um transporte de tempo zero e estaremos conectados ao mundo dos campos magnéticos. Poderemos nos transportar na dimensão da matéria e também, se quisermos, nos converter em energia e depois voltar para a matéria. Será uma época interessante. Se seu filho souber como transmutar e decidir ir de Londres a Nova York para ver o tio, então, enquanto você estiver sentado 18 horas no avião, a criança já estará com o tio em Londres, alguns segundos depois que você partir com o avião. Nos próximos tempos, o maior problema para a raça humana será a diferença de conhecimento entre os jovens e a geração mais velha que não aprendeu o novo conhecimento. É muito parecido com as crianças que jogam jogos de computador de hoje em dia, e os pais e avós que ficam ali parados e se perguntam como elas estão jogando esses jogos de computador. É tudo uma questão de quanto tempo você dedica à prática para dominá-la. Muito em breve, seus filhos dominarão a transmutação e vocês ficarão parados como os avós, observando eles jogar os jogos de computador. Precisamos educar o público em todas as dimensões e todos os cidadãos deste planeta de forma igualitária. Por exemplo, digamos que se os americanos aprendessem a transmutar e transportar, e algum deles fizessem isso, então isso não deveria se tornar uma desvantagem para os meninos da África do Sul ou das selvas da Amazônia. Como a Fundação Cash trouxe conhecimento, é nossa responsabilidade compartilhá-lo igualmente, independentemente de fronteira, cor, raça, religião, nacionalidade ou de qualquer lugar do universo que você vem. Os ensinamentos de transmutação e transporte não são apenas para o homem, mas o homem ensinará aos outros no universo, mesmo que estejam em alguns dos OVNIs mais avançados. Há 20 anos, o homem não poderia sequer imaginar que estaria à frente daqueles que estão nos OVNIs. Eles podem ter dominado o transporte, mas é através dos ensinamentos da raça humana que eles dominarão a transmutação. É um presente de Mitra para a humanidade. Se você entender isso, abrirá o horizonte do universo. É sua responsabilidade ensinar livremente esse conhecimento em todas as épocas, ou seja, hoje, amanhã e daqui a 100 anos. Você deve ensinar isso incondicionalmente a todos os seres, independentemente de sua raça, cor, religião, credo e qualquer parte do universo de onde venham. Temos que deixar isso muito claro para vocês, pois vocês já trabalharam com os gãs e entenderam e sentiram os campos deles. Vocês passaram pelos sistemas do centro de Lins e fizeram todo o resto já. Isso tem que se tornar um entendimento e uma educação comuns para todos nós neste planeta. Deve ser ensinado em todas as escolas para que nenhuma raça do futuro seja deixada para trás. O avanço da ciência nos permite ensinar a alma instantaneamente e não importa em que parte do universo ela esteja. Mas primeiro, precisamos entender isso corretamente para que não ensinemos a coisa errada da maneira errada. A operação e a existência da vida neste universo são as mesmas independentemente da localização e do conhecimento que você carrega ou da forma que sua fisicalidade possa ter. Você pode estar feliz com as características de dois braços e duas pernas, mas em outra dimensão você pode ser apenas uma caixa. A emoção é a mesma que você tinha quando era um humano. Será interessante observar como, quando a humanidade entender isso, ela verá as outras criaturas e criações do Criador. Vivemos em uma dimensão, como homens, com uma alma e sendo móveis. Quando formos para outra dimensão e levaremos a mesma alma, mas na dimensão da fisicalidade nós poderemos ser como uma pedra naquele planeta. Essa seria a melhor existência naquela posição, tempo, lugar e maneira. Na nova parte educacional e com relação ao transporte e à transmutação do campo de energia, teremos que lembrá-lo continuamente de qual dimensão estamos falando. De agora em diante, a maioria dos ensinamentos será sobre a dimensão de transmutação e interação dos campos, e não sobre a interação física do homem. A maneira como você reagirá e abraçará o conhecimento determinará o quanto mais você poderá aprender e experimentar na dimensão do plasma, ou o que chamamos de alma do homem. Quanto mais aberto você estiver, mais aventura você terá. O compartilhamento desse conhecimento não dependerá do quanto vocês, como buscadores de conhecimento, entenderam. Em vez disso, ele será ensinado através das gravações e alguém no futuro poderá ouvi-las e captar o conhecimento de primeira. Não é necessário que alguém o ensine e o modifique como lhe convém. As pessoas que estiverem ouvindo determinarão o quanto podem entender. Temos o estado da matéria e o estado do plasma, e o fato é que um já está dentro do outro. É o estado natural da vida, mas o homem não entende isso. Ele não quer entender, porque ele está feliz com o status quo atual dele. Uma das partes mais importantes do ensinamento é entender a dimensão do plasma, sua força e como cada indivíduo gostará de fazer parte do trabalho do seu próprio plasma. Não importa onde, quando e como. Nos próximos tempos, ensinaremos a vocês como se conectar através da alma ao estado da matéria e através da alma da matéria, não na dimensão da fisicalidade da matéria. Como separar os dois e como viver com ambos na mesma posição ou dimensão. O ensinamento da nova tecnologia de plasma na dimensão física é muito mais difícil do que quando ensinamos a primeira parte dessa tecnologia. Há muitas razões para isso. Nos próximos tempos, explicaremos passo a passo como cada um deles precisa ser feito. Inicialmente, deixaremos por que vocês, como buscadores de conhecimento, façam as perguntas apropriadas de acordo com a força de sua compreensão e de acordo com o conhecimento que estão procurando. Nos próximos tempos, a medição da força do campo magnético plasmático se tornará a pedra angular de como você fará o transporte. Hoje temos o problema de escolher o combustível certo, e é por isso que existem diferentes tipos e diferentes maneiras de usar o combustível. No futuro, a humanidade deverá entender como usar os recursos, mas não abusar deles. Essa será uma grande mudança para a humanidade. Hoje, se você é um bebê e vai dormir à noite, sua energia e seu nível de compreensão são definidos de acordo com aquele momento e lugar. Não está definido para mais alto ou mais. O ensinamento de hoje precisava ser feito para que os buscadores de conhecimento tivessem clareza e compreensão diretas de onde e como estamos indo e a maneira como chegaremos lá. Há algumas semanas pedi que vocês tentassem fazer uma estimativa da idade deste planeta e da idade do universo ou fuso horário universal. E como iríamos de um para o outro? O que aconteceria se uma parte de você fosse para outra dimensão enquanto a outra parte fosse deixada para trás? Será que nosso pai nos chamaria de cegos? Ou nos tornamos cegos pelo conhecimento? É importante para as futuras viagens espaciais que entendamos como o movimento dos campos magnéticos na tecnologia do plasma estão conectados e permanecem juntos. Como levamos a energia de um estado de matéria-objeto para outro lugar e depois como a convertemos? Será que podemos levar nossa cadeira e mesa favoritos para outra dimensão? Quando chegarmos ao novo destino, será que poderemos desfrutar do conforto daquela cadeira específica? Ela existiria na nova dimensão e força de campo? Será que nossa alma perderia parte de seu banco de memória ou parte de sua energia por meio das interações com os novos plasmas ou dimensões de plasma no universo? Como protegeremos e manteremos tudo unido da mesma forma que fazemos no lado físico? Onde mantemos a integridade de nosso corpo, suas mãos, dedos das mãos, dos pés, nariz e tudo mais, de modo que nos identifique como quem somos na dimensão do plasma? Temos que ensinar nossos jovens e a próxima geração sobre a nova tecnologia do plasma e como o mundo da física mudará. Há algumas nações que planejam implementar isso, mas estão tendo problemas e não sabem como superá-los. Eles precisam encontrar uma maneira de tornar o conhecimento útil para a geração futura. Voltando aos ensinamentos, é importante que entendamos como alteramos a força dos campos magnéticos de modo que possamos nos mover para cima e para baixo em diferentes forças de campo magnético e entrar em campos de ordem superior. Queremos ser capazes de alterar as forças dos campos, mas ainda assim sermos capazes de nos manifestar como somos no estado da matéria. Como calculamos as forças? Não é através de calculadoras, mas através de nossas emoções. Então podemos dizer ao nosso avô que sentimos a falta dele, embora ele tenha morrido há 100 anos atrás. Como podemos transmutar entre duas posições quando uma das posições já foi tomada, mesmo que não possamos vê-la? Temos que ir para a emoção da alma do homem para a compreensão da totalidade da existência do homem. Temos que perceber que quando entramos na dimensão do plasma, embora estejamos cientes da existência na dimensão física, temos que confiar na força do plasma para proteger a integridade de nossa vida que está carregando, enquanto ao mesmo tempo está existindo para confirmar sua própria existência. Como calculamos a distância para ir de um lugar a outro e realmente aterrissar lá? Tudo isso precisa ser entendido e entender que os campos magnéticos terão sua própria dimensão e direção. Temos que saber como calcular ambos. Existem vetores que precisamos conhecer. E será que eles têm uma limitação na capacidade de transportar um para o outro? Ensinarei essas coisas em detalhes nas próximas semanas, mas não com números, porque o jogo dos números acabou. Agora precisamos entender a combinação dos campos e como eles funcionam no estado do plasma. É nesse estado que a velocidade em que viajamos é de tempo zero, e sua conversão também é de tempo zero. Isso está relacionado a que todos nós já experimentamos em algum momento. Quando estamos em nosso sonho e de repente alguém nos acorda e imediatamente estamos de volta à dimensão física, por exemplo, viajamos na dimensão de transmutação, ou a energia do campo magnético e estamos sentados com um avô que morreu anos atrás. Ele está nos dando chá, café e bolo, e um brinquedo para nosso filho que está conosco, enquanto desfrutamos da presença do avô. E de repente alguém diz: João, acorde, está na hora de ir para a escola. E então imediatamente trazemos tudo de volta à nossa dimensão de existência e no estado da matéria, estamos nos levantando assim para ir à escola. Se você quisesse, como você calcularia essa transição? Eu estava de pé e observando as pessoas pelo reflexo de um espelho. Havia muitas pessoas esperando que a máquina de colheita colhesse as sementes. E nesse processo, ninguém sabia o que receberia. Ninguém sabia qual seria o próximo processo para obter algo. Mas elas estão fisicamente presentes. Elas tomam a decisão de estar lá para ver o que receberão. Mas será que isso se aplica na dimensão da transmutação? Será que fazemos fila no mundo da transmutação? Ou confiamos em nosso sistema móvel de celular e uma bicicleta para nos levar a algum lugar? Será que podemos decolar e chegar ao ponto de onde partimos? Faça uma pergunta a si mesmo. O que aconteceu naquele instante que você teve que sair repentinamente de seu sonho quando estava sendo chamado para ir à escola? Você acordou porque alguém o chamou. João, está na hora de ir. Ou você desligou tudo? Com que rapidez você conseguiu voltar para a dimensão física? O avô estava em outra posição, em algum lugar do outro lado do universo, no processo de se tornar um planeta. Como você chegou lá sem foguete? E vocês ainda não têm a nova tecnologia dos telefones celulares para transmiti-los. Como você faria isso na dimensão da fisicalidade? Como você nutre isso e como ensinará isso ao seu corpo nos próximos tempos? Como você chegou tão rápido do outro canto do universo quando a mãe chamou você? E você ficou imóvel na cama sem se mexer porque ainda estava sonhando sobre passar pelo processo de se levantar, comer e ir para a escola. Digamos, por exemplo, que fosse domingo. Você seria capaz de voltar a dormir e retornar à jornada em que estava e ver o avô novamente? Porque você ainda não terminou de aproveitar a existência dele. Que mecanismo foi usado em nosso cérebro para nos trazer de volta a bilhões de quilômetros ou anos-luz através do universo? Fomos capazes de nos manifestar instantaneamente quando nossa mãe nos chamou. E o que aconteceu com o avô? Como você conseguiu fazer isso, viajar instantaneamente em alta velocidade pelo universo? Será que isso significa que você aprendeu a fazer o que lhe ensinei? Para esta semana, tente criar uma condição ou encontrar um sistema com o qual você possa fazer isso. Temos que discutir e trazer essas coisas para a mesa para que vocês possam assim começar a distinguir entre o estado da matéria e do plasma. Vocês precisam começar a distinguir o que pode ser feito no estado de plasma. Por exemplo, se em seu sonho você quisesse ter um lugar, então poderia criá-lo. Não uma parede sólida, mas uma parede de plasma. Você pode fazer isso na dimensão da transmutação e transporte. Talvez você perca um pouco como uma criança que quer brincar, mas ganha muito na compreensão da totalidade. Hoje tentamos ajudá-lo a entender melhor como distinguir o estado da matéria e o estado do plasma e como trabalhar no estado do plasma. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do workshop número 493. A sessão de voo mensal de julho será nos dias 14, 21 e 28, com duração de 3 horas cada sessão. Você pode participar de qualquer uma das sessões a qualquer momento. Você participa das sessões por qualquer motivo que tenha, mas estamos fazendo testes muito importantes para a tecnologia em segundo plano. Lembre-se de que a Fundação Cash é uma organização de pesquisa e tudo o que fazemos é para aprendermos e desenvolvermos algo que beneficiará a todos nós agora e no futuro e para nossas futuras gerações. Algo interessante aconteceu na última sexta-feira durante a elevação da alma dos abusadores de crianças. Normalmente fazemos uma enquete no final para entender como as pessoas se sentiram durante a sessão, mas dessa vez usamos as tecnologias que desenvolvemos em segundo plano para determinar como vocês se sentiram. Executamos os sistemas e isso nos permitiu ver qual foi o efeito sobre a alma coletiva das pessoas que participaram juntamente com suas emoções, fisicalidade e tudo mais. Não precisamos mais fazer a enquete porque nossos sistemas nos fornecem todos os dados que quisermos. Se eu tivesse coletado os mesmos dados de uma enquete, os resultados teriam sido 90% exatamente iguais. Alimentamos o sistema com a energia de sua alma, e ela não pode mentir. Vemos quando a alma eleva a alma da fiscalidade e a fiscalidade. Também vemos os desafios que a alma da fiscalidade enfrenta e como a fiscalidade responde à situação. Entendemos e monitoramos tudo em segundo plano. Podemos acrescentar as informações e alterar os parâmetros. Quando pedimos que você fique offline, estamos agindo e fornecendo novas tecnologias. E é assim que será a próxima etapa da tecnologia. A partir da próxima sexta-feira, dia 14, as sessões serão de 2 a 3 horas de duração. Não atribuímos nenhuma condição específica às sessões como fazíamos antes. Em vez disso, cabe a você decidir no que deseja trabalhar. Nós adaptaremos o sistema às suas necessidades, mas estamos testando coisas em segundo plano também. Pode acontecer de você vir para todas as 4 sessões, mas na segunda sessão receber o que estava procurando. Ou pode ser que você não tenha sentido nada na primeira e na segunda, mas o que você queira veio na verdade na terceira sessão. Para essas sessões, você precisará de pelo menos 2 conjuntos de fones de ouvido, um para colocar na cabeça, como de costume, e outro para colocar no corpo onde deseja fazer a mudança. Você precisará de um adaptador estéreo para os fones de ouvido que permita conectar assim mais de um conjunto de fones de ouvido ao mesmo tempo. As 4 sessões são para você fazer o que você quiser. Talvez você queira elevar sua alma ou se livrar de uma dor no braço ou enviar a um ente querido uma mudança emocional. Talvez você tenha a foto dele com você. Ou queira mudar um cachorro doente ou um peixe que está em um aquário. Desta vez oferecemos a você a facilidade de fazer essas coisas. Se você quiser alterar uma condição no lado esquerdo do corpo, coloque os fones de ouvido lá. Cabe a você decidir o que fazer. Cobriremos um espectro completo de campos. Em alguns casos, mudaremos as coisas para adequá-las às nossas tecnologias. Não se esqueça de que você está participando desta sessão para nos ajudar a aprender para que possamos ajudar a próxima geração. Mas ao mesmo tempo, talvez você tenha satisfação do que você queira e o motivo pelo qual entrou nas sessões. Essas sessões serão muito extensas. Muito provavelmente teremos uma sessão no final para discutir e entender como alguns de vocês foram afetados. Os desenvolvimentos da tecnologia vieram do ensinamento aos buscadores de conhecimento e da compreensão dos processos por parte deles. Portanto, vocês são bem-vindos a participar conosco. Estamos tentando limitar os números, pois queremos entender exatamente como isso funciona. Queremos entender o quanto os ajudamos e o quanto vocês se ajudaram. Ou melhor dizendo, o quanto da mudança foi gerada por você. Alguns exemplos do que as pessoas trabalham com sistemas são: vício, se você é um abusador ou foi abusado, câncer, depressão, talvez você queira tentar fazer crescer um dente ou aumentar o comprimento da perna, uma substituição de quadril. Você está emocionalmente estressado ou quer ver se pode mudar as características do seu peixe. São inúmeras possibilidades. Tudo depende de você e de como você aplica sua emoção ao sistema. Lembre-se de que não estamos aqui para oferecer o que você deseja em termos físicos. Em vez disso, estamos aqui para ver como podemos elevar a alma e então a alma trará a mudança necessária para a alma da fisicalidade. A alma transfere a energia necessária para a condição física do homem, do animal ou do que quer que seja. Junte-se a nós nesse grupo de 4 sessões para seu bem-estar, para o seu próprio bem e para obter conhecimento. E então veremos como construir isso para as sessões de agosto, que serão muito interessantes, pois tentaremos trazer os 25 buscadores de conhecimento que estão sendo treinados em transmutação, e depois iremos para os 200 e depois para os 65. A Fundação Quest deve permanecer independente e livre para fazer suas pesquisas com os buscadores de conhecimento. Não deve haver limitações ou controle sobre isso. Nas próximas semanas, poderemos ter algumas notícias que trarão mudanças em toda a estrutura das operações da Fundação Cash internacionalmente. Esperamos que isso seja vantajoso para todos nós, como uma nação, um planeta e uma raça. O Centro de Exibições da Fundação Cash em Linz, na Áustria, fechará suas portas definitivamente na próxima semana ou duas. Ele será transferido para uma das principais cidades do mundo. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar com mais detalhes como os fones de ouvido e os microfones funcionam durante as sessões de mensagem de voo? Os campos de plasma seguem a linha do fone de ouvido até a alma através da internet? Sr. Cash responde. Os buscadores de conhecimento têm feito essas sessões nos últimos 7 ou 8 meses, portanto é algo bem praticado. De certa forma, os fones de ouvido funcionam como um GPS para a localização da sua alma, e então o restante é transferido. Faremos isso dessa forma até enviarmos as unidades combinadas de fones de ouvido que muitos de vocês encomendaram na loja da Fundação Cash há alguns meses. Então aqueles que as compraram poderão usar o sistema de comunicação por plasma em vez das linhas de telefone. As unidades de fones de ouvido passarão por sua fase de conclusão nas próximas semanas e serão liberadas para aqueles que as compraram. Então vocês verão as diferenças entre elas e o que estamos usando agora. É como ouvir um sistema mono e depois um sistema estéreo, vocês sentirão a diferença. É mais como sentir a emoção em vez de realmente ouvir as palavras. Gradualmente você aprenderá a traduzir essas emoções em palavras ou em seu modo de vida. Isso será construído gradualmente. Durante a fase de aprendizado, você pode colocar o fone de ouvido de plasma sobre os fones de ouvido do celular, um em cima do outro. Isso pode ser feito para ajudá-lo a treinar para se acostumar com a fisicalidade e a alma do homem juntas. Aos poucos, vamos ensiná-lo a usá-los quando eles chegarem. Durante as sessões de julho, nós orientaremos sobre como colocar os fones de ouvido durante a sessão, portanto, não se preocupe com a forma como isso deve ser feito. Nós orientaremos sobre como ligar e desligar seus sistemas, onde ir e o que fazer, pois controlamos muitas coisas em segundo plano. Será mais ou menos a mesma coisa. Há tradutores que traduzem as instruções para os idiomas das pessoas presentes lá. Pergunta para o Sr. Cash. Como serão os futuros sistemas de transporte? As viagens em grupo de grande porte serão administradas por grandes corporações e governos, como as viagens de avião que temos hoje? Sr. Cash responde. Do ponto de vista da Fundação Cash, estamos correndo com dois cavalos na mesma corrida. Eu estava discutindo isso recentemente com alguns oficiais do governo e pessoas que entendem dessas coisas. Estamos ensinando tanto o novo sistema Magrave, que é o posicionamento do campo Magrave na viagem do estado da matéria, quanto ao mesmo tempo estamos desenvolvendo o sistema de transporte de energia, que chamamos de transmutação. É quando você transmuta sua alma em energia e viaja pelas linhas de campo do universo. Em ambos os casos, a Fundação Cash será a principal participante desse desenvolvimento, pelo menos no início, ou talvez na primeira metade do século. Depois, outras pessoas da humanidade acrescentarão seus talentos, bem como outras raças do universo também. Será uma colaboração. Uma vez que abrirmos as portas para a comunidade universal na dimensão física, a humanidade será inundada com todos os tipos de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, inundaremos as outras raças com as tecnologias que temos e que elas não têm. Não será um tráfico de mão única. Haverá uma mudança maciça na dimensão da fisicalidade. Alguns de vocês talvez gostem de viajar no OVNI, que é a forma de viagem no estado da matéria. Mas como a raça humana está aprendendo a transmutação e a transferência de plasma, isso tornará o trabalho único da raça humana, porque as outras raças do universo que tentaram desenvolver a transmutação não tiveram sucesso. Isso virá através da raça humana. Vocês se tornarão os professores de transmutação em todo o universo. Por um longo tempo, a raça humana estará liderando a transferência de conhecimento nessa área. Isso é apenas para os estados iniciais, e a Fundação Cash será parte importante dessa transferência de conhecimento. Veremos a integração de outras coisas também, e isso trará uma nova dimensão ao transporte. Explicaremos mais nas próximas semanas. A colonização da Lua e de Marte até 2025 é inevitável. Está nos planos, dependendo de como nossas nações e os líderes mundiais decidirem sobre isso. Eles podem adiar para 2030, mas devemos ser capazes de colonizar a maioria dos sistemas planetários e nosso sistema solar. Porque quando aprendermos a andar, será fácil correr e pular de um para o outro. O obstáculo virá quando tivermos que aprender a atravessar a banda larga deste sistema solar. Não é fácil. É muito semelhante a como saímos deste planeta ou como tentamos sair deste planeta, mas em uma escala maior, pois se trata do sistema solar. Quando deixarmos o sistema solar, mergulharemos em um oceano mais profundo de campos magnéticos. Para fazer isso, precisamos aprender a transmutar. Parte do trabalho da Fundação Keshe será nos ensinar o transporte nesse lado do sistema solar interno. Estarei à frente dessa parte por um tempo, enquanto estiver vivo, para ensiná-los, para levá-los a esse ponto. Antes de eu fechar os meus olhos pela última vez, esperamos poder levar o homem para o universo além de nossa galáxia. Isso significa que há muito trabalho a ser feito para ensiná-los e para vocês muita compreensão. Estamos carregando tanto conhecimento que ele precisa ser compartilhado. Nesse processo, talvez nos próximos 50 anos, o homem consiga atravessar esta galáxia. É bastante viável, dada a intuição e a criatividade do homem, uma vez que lhe seja dada a chance de se desenvolver. O maior problema para a raça humana será a pequena população da Terra e a escassez de números para a colonização. Sabemos que o homem tem curiosidade de conhecer a Terra e sua criação. Essa exploração tirará muitos homens do trabalho de administrar este planeta. Mas não se esqueça de que não haverá mais necessidade de empregos como juízes, prisões, hospitais, médicos, e não haverá mais escolas, pois ensinaremos através da alma, em qualquer idioma e qualquer conhecimento que você precisar. Então haverá muitos do que eu chamo de turistas. Aqueles que cuidam do planeta não precisarão ser pagos, porque todos podem produzir o ouro que quiserem em seus quintais. Ao alimentar a alma que alimenta a fisicalidade, todas as necessidades serão atendidas. Cuidar do resto se tornará a alegria de servir aos outros. Não se trata de contos de fadas. Essas coisas estão previstas para os próximos 40 a 50 anos. Depois disso, a humanidade pode levar mais 200 a 500 anos para conseguir atravessar esse universo e ir para outro universo. Novamente, isso requer muito conhecimento, que virá através da alma da criança de Mitra. Isso é responsabilidade dela, e não minha. E esse é o caminho para o Criador, e não o meu. Durante esse período, o conhecimento e a orientação virão por meio dos livros 1, 2 e 3, porque é a mesma coisa que você. A vida em outros universos ainda existe. Mas a pergunta para você é: você tem um conhecimento para viver no fundo do mar sem nenhuma roupa? Ou você pode viajar para fora do espaço do planeta Terra sem nenhum macacão? Esse é o dilema em que você se encontrará quando viajar para mais longe do universo. Você precisa entender novas tecnologias e novas ciências para sobreviver na lacuna espacial entre os universos e depois como existir nos outros universos. A humanidade perderá muitos homens nesse processo. Será como na época romana, quando as mães davam à luz filhos para que eles se tornassem soldados do imperador. Muitos de nós criaremos a alma da vida do homem para nos tornarmos passageiros do universo, para aumentar o conhecimento do homem na dimensão de conhecimento do universo. Em curto prazo, com certeza durante os próximos 5 a 10 anos, colonizaremos a Lua e outros planetas em números maciços. Não será apenas um astronauta com um macacão voando do Cabo Canaveral ou de outro lugar. Esse desenvolvimento vem na esteira dos ensinamentos da Fundação Keshe. Juntos, os desenvolvimentos tecnológicos espaciais iranianos e chineses encabeçarão esse projeto. Em pouco tempo veremos uma estreita colaboração entre a indústria nuclear espacial iraniana e a chinesa. Eles liderarão o projeto através de seu ethos de paz e levarão a humanidade ao próximo nível de viagem espacial. Pelo menos por um curto período, e a Fundação Keshe fará parte disso. Estaremos liderando o conhecimento, e tenho certeza de que os gênios das universidades do Irã, da China e de outras nações pacíficas gostariam de se juntar a nós para levar a humanidade a esse nível. Primeiro temos que aprender a parte física, porque há aqueles de nós que ainda têm medo e não querem tocar a alma. E há também aqueles de nós que querem viajar com a alma. Se você viajar com a alma, não levará muito tempo para percorrer a extensão deste universo. Mas o problema é que você pode se perder em muitos lugares, e então como vou levá-lo de volta para casa? E há muitos outros conhecimentos que precisamos saber. Será uma curva de aprendizado, e entender isso levará algum tempo. Prevemos que muitas dessas coisas surgirão nos próximos 2 a 5 anos. Nós olhamos para a tecnologia de forma diferente dos outros, porque fomos nós que a trouxemos. Essas coisas acontecerão como uma raça humana, e não como nações individuais. Você ouvirá coisas nos noticiários que se referem a esses desenvolvimentos em breve. Em resumo, as duas principais formas de viajar estão no estado da matéria, com o posicionamento Margrave, e esse voo leva cerca de 15 minutos, e com a transmutação do pacote de energia que chamamos de alma, é instantâneo. O futuro é brilhante e estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça da maneira mais suave possível. Pergunta para o Sr. Cash. A Lua e Marte ainda não foram colonizados? O Sr. Cash responde. Sim, por outras raças, mas não pelo homem. Quero dizer, há muitos pontos de interrogação. Estamos no processo de enviar os dois primeiros humanos à Lua com a nova tecnologia de plasma. Há muita burocracia com esse tipo de coisa que estamos enfrentando hoje. Não importa que a tecnologia já esteja aqui, ainda temos que lidar com a legislação. Isso pode ser usado como um obstáculo para liberar a ciência e a tecnologia que estão por vir. Podemos fornecer sistemas em que podemos expandir sua alma e viajar e fazer o que você quiser. Já fizemos isso, mas agora a ética e as religiões começam a entrar em cena através da legislação em alguns países. Esse será um dos maiores obstáculos para a liberação dessa tecnologia internacionalmente. A menos que uma nação se abra e diga que vai começar a usar a tecnologia. Temos esse problema no Irã, pois é uma nação islâmica e a Lua é sagrada para o mundo islâmico. Portanto, há um grande problema para ir à Lua. Há milhões de muçulmanos e muitos deles são fanáticos. Estamos tentando convencê-los de que o homem pode ir à Lua. Mas vocês não conseguem imaginar que isso é impossível no cérebro deles, mesmo que a nação deles ainda esteja tentando fazer isso. Quando há analfabetismo no conhecimento da criação e de Deus, os homens abusam uns dos outros através da religião e de crenças dogmáticas cegas. Essa é uma das coisas que surgirá muito em breve. Quando abrirmos essas portas, esses ayatolás, mulás, rabinos e sacerdotes terão que ir à mesma igreja e contar ao seu povo a verdade sobre como o homem pode ir à Lua ou até mesmo a Marte. Essa é a hipocrisia das religiões. Teremos que superar muitos dogmas, e esses são os mesmos problemas com o judaísmo, o cristianismo e o restante das religiões. Os líderes religiosos e os legisladores precisam abrir legislação para que a tecnologia venha à tona. Nos próximos 3 a 5 anos, talvez veremos o surgimento da lei internacional que se aplicará a todos nós como raça humana. Quando começarmos a viajar no tempo zero, levaremos apenas alguns minutos para ir de uma nação a outra, e então novas leis terão que ser estruturadas, mas não pelas Nações Unidas, que por causa de sua corrupção, não está qualificada como organização governante. Parte da responsabilidade recairá sobre o Conselho Universal e o Conselho da Terra. Quaisquer leis que eles aprovem terão que ser iguais para todos nós, independentemente de fazermos coisas erradas neste planeta, ou em uma colônia na Lua, em Marte ou em qualquer outro lugar. Haverá igualdade entre todos nós. Tive essa conversa com um homem sábio e poderoso de uma das nações mais poderosas. Falamos sobre como compartilharemos o conhecimento e a tecnologia com todos e não para a exclusividade de uma única nação. Precisamos de uma administração para levar isso adiante muito rapidamente. Não queremos criar uma nação do terceiro mundo no estado da matéria, mas todas as nações iguais no estado do plasma, como uma nação. Desde o momento em que apresentamos uma nação, um planeta ou uma raça, nunca nos referimos a isso no estado da matéria. Porque agora todos vocês podem criar tudo o que precisam, desde energia, matéria, até o que quer que seja. Quando houver maturidade na totalidade dos membros do Conselho Universal, eles liderarão a criação da legislação necessária para a igualdade do planeta. O Conselho Universal guiará as almas, independentemente do idioma ou da raça de origem, e isso forçará os governos a buscarem um rápido desenvolvimento da tecnologia. Haverá uma mudança maciça na indústria farmacêutica e no mundo da medicina. Vimos atividades clandestinas nos últimos 3 ou 4 anos de pessoas como Bill Gates e outros que planejaram coisas para se tornarem os homens mais ricos ou apenas para contornar o processo legal e ter o controle sobre as coisas. Tudo isso se tornará inexistente. Veremos uma mudança maciça no setor farmacêutico, que não terá mais significado. Vimos isso no Irã durante a situação do Covid. Embora tenhamos trabalhado com a Universidade de Defesa Nacional do Irã e publicado um relatório científico e tudo tenha sido feito corretamente, ainda assim as pessoas dentro das autoridades de saúde conseguiram impedir que a tecnologia ajudasse as pessoas. Isso ocorreu porque eles estavam lucrando com os produtos farmacêuticos. Agora, essas estruturas serão desmanteladas. Com os testes que fizemos com os buscadores de conhecimento através do telefone celular e dos campos de transmissão, não precisamos de produtos farmacêuticos. Nossos sistemas podem ser centralizados e fornecidos de um país e todos podem ter acesso a eles. Não é que isso esteja sendo planejado, o processo já foi iniciado. Os centros de bem-estar da Fundação Cash são o início desse processo. Não importa qual condição você tenha ou onde esteja no mundo, você terá o mesmo tempo e os mesmos serviços que todos os outros. Já colocamos isso em funcionamento. O mesmo acontece com a estrutura de alimentação, mas isso precisa ser tratado internacionalmente pelos líderes mundiais. Um dos maiores problemas que teremos são os líderes mundiais e como evitar que eles percam sua posição de líder mundial, mas ainda assim sejam capazes de liderar. Ou todos estão se tornando membros de um partido, ou partido da raça humana, como eu chamo, e como podemos servir melhor. A tributação é outro problema que veremos nos próximos 10 a 20 anos. Como você tributa as pessoas para fornecer serviços quando elas têm acesso a tudo fora de seu próprio país? Agora você não precisaria de um supermercado, pois pode comprar energia dos alimentos que deseja online por meio de um aplicativo. Você pode comprá-la de qualquer país. Portanto, agora o governo não ganha dinheiro com a importação de alimentos ou qualquer outra coisa. O controle da população através dos alimentos mudará. Essas são as condições do período de transição, pois com o rápido desenvolvimento da tecnologia espacial e a abertura da colonização, todas essas coisas se resolverão nos próximos 20 a 30 anos. Muitas mudanças estão por vir. A mudança é inevitável e a raça humana precisa desse choque, dessa mudança. Ela virá mais cedo ou mais tarde, quando o trem de governado começar a andar. Todos se encaixarão no trem e serão alguém. Nós já empurramos o trem pelos trilhos e ele está rodando. Pergunta para o Sr. Cash. Sabemos sobre o comportamento e o desempenho da NASA. Recentemente eles falaram sobre o desligamento da internet por causa do plasma emanado pelo Sol. Isso se confirma ou é uma falácia? Sr. Cash responde. Não sei. Vai e pergunte para eles. A NASA agora não é tudo, ela é um jogador muito, muito pequeno na nova tecnologia espacial. Há um problema com a internet, sabemos que os russos, os chineses e até mesmo os governos iranianos estão investigando isso. Eles estão pensando em se afastar da centralização de todos os computadores das mãos dos americanos, como acontece hoje com a Microsoft e o resto deles. Há muito trabalho sendo feito em segundo plano. Quando os novos sistemas de comunicação por plasma entrarem em operação, muitas coisas mudarão com a internet. Há mudança a caminho. Quando começarmos a lançar essas novas tecnologias, na verdade elas estão sendo lançadas, novas formas de transferir informações e conhecimento virão com elas. Criaremos novos chips, pois temos supercondutores que funcionam à temperatura ambiente. E todo o conhecimento de que você precisa estará em um cartão de memória. Literalmente, o que quer que esteja em todos os computadores atuais pode caber em um pendrive. E você terá todas as informações em suas mãos para serem usadas sob demanda. E ninguém poderá desconectá-lo como fizeram com a Huawei. Com a nova tecnologia, isso tornará impossível. Em pouco tempo, a Fundação Cash abrirá canais com a Huawei, como fizemos antes, para usar as novas linhas de comunicação de plasma, o que permitirá que eles contornem todos os boicotes e sanções de grandes empresas impostas a eles só porque eles estão avançando em tecnologia. Mas também trabalharemos com organizações americanas da mesma forma. Não trabalhamos apenas com os chineses. Estamos trabalhando com os centros nucleares iranianos para transferir tecnologia espacial. Não se esqueça que o primeiro reator nuclear de plasma para voo foi testado no Irã em julho e agosto de 2008. Se o governo iraniano abrir o avanço da tecnologia de plasma para o Irã, então em conjunto com outras nações poderosas, muitas coisas mudarão. Não há restrições ou limitações, estamos nisso e estamos fazendo o que podemos para promover essa mudança. O gato foi solto do saco e alguém está com o rabo na mão e acha que pode colocar o gato de volta no saco, mas isso não pode ser feito. A parte do gato que está fora do saco são vocês, buscadores de conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Essa pergunta foi feita na semana passada. Você poderia falar um pouco mais sobre os pacotes plasmáticos magnéticos para transmutação e qual é a diferença entre os campos magnéticos e gravitacionais que são para o estado da matéria? Sr. Cash responde. A Fundação Cash já testou os pacotes plasmáticos, o que foi parcialmente feito por vocês, buscadores de conhecimento que vieram a Linz e usaram os sistemas. Graças à sua participação, conseguimos desenvolver isso ainda mais no sistema. E, em parte, isso se deve ao fato de desenvolvermos outras tecnologias paralelas a essa tecnologia. Também trabalhamos nisso durante sessões mensais de voo das sextas-feiras. No empacotamento de plasma, a fisicalidade não entra na linha de operação. Em vez disso, você viaja nas linhas de campo do universo. Isso faz parte dos novos desenvolvimentos da tecnologia espacial. Os campos magnéticos e gravitacionais do posicionamento magrave estão muito na linha de transporte do estado da matéria. Isso significa que você é atraído e cria campos para ser atraído para outra posição no universo. Outra forma de dizer isso é que você cria campos para ser rejeitado de uma posição. No entanto, o empacotamento plasmático é diferente do posicionamento magrave. É onde você faz a transmutação. Embora com ambos os métodos você faça a mesma coisa, o posicionamento magrave pode ser comparado a andar de burro, e a transmutação é como viajar em um jato jumbo. A diferença é que isso depende do quanto você entende sobre a tecnologia e deseja aplicar isso. Com certeza não pode haver controle sobre a transmutação. Nenhum governo pode controlar a transmutação, nem qualquer outra raça no universo. É como quando você sonha esta noite. Ninguém pode controlar o que você sonha ou para onde sua alma vai. Como não se trata de um sonho, sua alma realmente está viajando por toda a extensão deste universo. Você viaja sem passaporte, vistos, impostos ou permissão de ninguém. Já com a tecnologia magrave, ainda teremos governos porque ela está na dimensão da fiscalidade e há pessoas que pensam que estão governando. São elas que vão impor limitações ao que está por vir, e quem pode ir aonde e o resto. Outra beleza dessa tecnologia é que ela equilibrará a riqueza em toda a raça humana. Não veremos os extremos da pobreza nem os extremos da riqueza. Embora haja uma diferença entre as pessoas, ela será equilibrada. Parte disso será feita através da tecnologia e parte através de governos ou organizações para que não revertamos as coisas e voltemos a algo pior do que tínhamos antes. Em minhas conversas com muitos governos nos últimos anos, um dos maiores problemas que eles têm em apoiar e abrir a tecnologia magrave da Fundação Cash é o caos que ela trará nos estágios iniciais para o que chamamos de países colonizadores. Hoje eles não usam a palavra colonização, mas é a mesma coisa. É como os refugiados que vemos de diferentes guerras como Ucrânia, Síria, Líbia, Irã e os refugiados da guerra do Vietnã nos últimos 50 anos. Veremos isso com a tecnologia. Milhões de pessoas se mudarão para encontrar uma vida melhor. Portanto, se você somar todos os refugiados nas estatísticas da ONU nos últimos 60 anos, isso não será nada comparado ao que acontecerá quando lançarmos a nova tecnologia. As pessoas poderão se mudar rapidamente. Um dos motivos pelos quais a tecnologia foi contestada, bloqueada e tudo mais por muitos governos diferentes é porque eles têm medo de que todas as pessoas dos países que eles estão colonizando acabem em suas próprias casas. Os países do terceiro mundo se tornaram pobres por causa das dívidas organizadas dos países colonizadores. Agora todos eles poderão ir para o país que os colonizou. Não acho que você encontrará um único quarto vazio nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França ou na Alemanha, todos eles serão habitados por pessoas de suas colônias. Eles poderão comprar um aplicativo que os levará a Londres, por exemplo, e morar em tal lugar, sem ter que pagar aluguel, e tudo será provido. Essas são as realidades. É por isso que estamos ensinando você a ir e ensinar os outros. Isso é o que vocês fizeram quando vieram a Lins para usar a unidade de aprimoramento. Alguns de vocês foram para a Lua ou Marte, e outros mudaram o pH do corpo. Quando essa tecnologia for compreendida e concluída, ela se tornará parte da tecnologia de aplicativos, onde você compra um aplicativo para o seu telefone celular. Isso significa que as pessoas podem ser enviadas a qualquer lugar do mundo comprando uma passagem em um aplicativo. Tudo o que precisamos fazer é transmitir a energia através de nossos fones de ouvido, da mesma forma que fazemos nas sessões mensais de voo. Quando isso acontecer, será que ainda haverá fronteiras? Será que ainda veremos africanos morando em uma cabana? E será que haverá apartamentos de luxo em Nova York, Tóquio e Washington? Agora você entende por que há uma oposição tão grande ao trabalho da Fundação Cash. Eles podem adiar por alguns anos, mas não podem impedir. Chega-se ao ponto em que, quando se tem acesso à tecnologia do plasma e ao empacotamento do plasma, você gostaria de viver neste planeta com tantos abusos acontecendo ou preferiria ir e começar sua própria aldeia em um planeta ou em algum lugar onde você se sinta bem? Não estamos falando de ir para a próxima colina, mas para a próxima galáxia ou para qualquer lugar em que você se sinta bem. Essas são as realidades que estão surgindo. A rapidez com que essa tecnologia e o conhecimento chegarão depende de vocês, buscadores de conhecimento, porque a tecnologia já está aqui. É uma questão de vocês saírem do modo bobo de criação de ganhos e jogarem o jogo do Magrave e realmente começarem a entender o conhecimento real, que é a expansão da alma e o uso dos campos magnéticos do universo. É aí que a diferença aparecerá quando vocês começarem a levar a sério a tecnologia mais avançada que já está aqui. É também por isso que estamos fazendo essas sessões mensais, para que vocês possam praticar com a tecnologia agora mesmo e não tenham que esperar pelos outros. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento, você falou sobre os raios cósmicos como sendo os limites do nosso universo. Eles estão relacionados de alguma forma com essas linhas de campo magnéticos para onde as almas podem viajar? Sr. Cash responde. Parcialmente, sim. É como se fosse parte disso, não tudo. Há certas limitações, e com o tempo, a humanidade aprenderá. Pergunta para o Sr. Cash. O ponto de conexão dos campos magnéticos do estado material e dos campos magnéticos do plasma está entre a transmutação do oxigênio e deutério através da emoção? A referência ao workshop número 165 sobre a conexão e a conversão entre CH3 e CO2. E a pergunta, como o oxigênio se transforma em energia deutério? E é através dos pulmões ou da emoção? Você poderia falar mais sobre esse conhecimento? Sr. Cash responde. Fazemos isso em uma dimensão física no pulmão, mas toda a essência disso é alimentar a alma. À medida que o oxigênio se move pela passagem da respiração, ele aumenta a ordem de depósito ou aumenta a força do campo para elevar a alma do homem. Uma das coisas mais importantes a serem compreendidas sobre o corpo do homem e a dimensão da vida neste planeta é que o oxigênio é a principal força de campo gravitacional dos elementos. Ao manter o aminoácido unido, ele mantém a vida unida. Isso se deve à sua própria força de campo magnético. É o elemento mais pesado do aminoácido, então há um comunicador, algo para fornecer energia e também um tanque de armazenamento. Esse é o mesmo sistema de aminoácidos usado em qualquer posição no universo. Portanto, quando você vê uma nova forma de vida, você pode observar a combinação dos campos e descobrir qual elemento está sustentando essa vida ou é o mantenedor dos outros, aquele que é mais gravitacional. Quando você vê o oxigênio em combinação e conversão para deutério ou hidrogênio, então você entende que é a linha universal de criação dos campos magnéticos e sua conexão com tudo. Temos isso em todos os elementos. Mas o oxigênio neste planeta mantém o plasma do aminoácido unido por causa de sua massa de campo gravitacional. Se ele for o mais leve, não poderá manter tudo unido. Mas quando ele é o mais pesado, seu campo gravitacional puxa todos os outros elementos em comum e os posiciona em relação a ele. Através desse posicionamento, a vida é criada e sustentada por esse elemento que mantém a posição. Então, os outros elementos entram em cena. O carbono se comunica com tudo, o hidrogênio fornece energia, o nitrogênio, o armazenamento. Todos eles dão e recebem o que precisam e criam uma linha de transferência de energia, criando assim a vida. O posicionamento do campo magnético da Terra e do oxigênio, e então a adição de hidrogênio a ele, cria água, que é um belo gás líquido, ou gás aqui que o Sr. Cash falou, não ficou claro. A combinação de dois gases, H e O, gera um líquido. Nessa combinação, há um denominador comum. A presença do oxigênio cria um denominador comum de massa de energia gravitacional para criar uma proteína, ou o aminoácido. É por isso que o aminoácido permanece líquido neste ambiente. E é por isso que 95% do nosso corpo, mais ou menos, é água. Através da fisiologia dos campos magnéticos plasmáticos, podemos ver como as coisas estão conectadas umas às outras e como a vida é criada. Em nosso caso, é o poder de sustentação dos campos gravitacionais do oxigênio que permite que a vida seja criada nesse determinado momento, posição e lugar. O oxigênio é um dos principais agentes da vida, pois é o denominador comum entre a parte líquida deste planeta, que é a água, e a estrutura do corpo, que é o aminoácido. É por isso que quando se combina com outro elemento, dá flexibilidade a seus tecidos, como uma planta e tudo mais. Quando você tem hidrogênio de sobra e uma conexão com o aminoácido, que é o oxigênio, então você tem uma vida ativa. Porque, por exemplo, se você tem três hidrogênios, eles estão continuamente interagindo e fazendo malabarismos para obter força de campo. E o carbono joga esse jogo na presença do nitrogênio. É assim que a vida é criada neste planeta. É também por isso que nossa proteína, o aminoácido, é líquida e dinâmica e sempre é atraída pela água. Vimos isso em nossas caixas gigantes quando o aminoácido se forma no topo. Já deveríamos ter entendido isso. O aminoácido tem um oxigênio, que é o elemento mais pesado, e ele se conecta a outro oxigênio na água. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o papel do osso sacro na estrutura da fisicalidade humana? Nessa parte do workshop, o Rick procura e lê sobre o osso sacro no Wikipedia. Essencialmente, ele é a base da coluna vertebral e as vértebras da coluna vertebral descem até o sacro. Sr. Cash responde. É o que chamamos de osso da cauda e remonta à época em que, como criaturas, tínhamos uma cauda. Depois, quando nos tornamos eretos e começamos a nos sentar, mais gradualmente perdemos a cauda e o osso se curvou para dentro. Ele ainda está lá, mas faz parte do suporte para que o esqueleto fique ereto e para evitar que você caia para trás. Fora isso, ele não tem muita utilidade. Ele faz parte da história do homem desde a época em que ele era um mamífero com cauda. Agora nós o usamos para nos equilibrarmos. Ele desempenha um papel interessante também na transmutação de campo, pois tem muita conexão com a reprodução através da alma do homem. Ensinaremos isso em algum momento no futuro. Especialmente a extremidade inferior do cóccix é o distribuidor dos campos através da contenção da alma. É um pouco cedo demais para ensinar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você quer ajudar um animal, onde colocar o segundo conjunto de fones de ouvido no animal durante a sessão de voo? Sr. Cash responde. Falaremos sobre isso na sessão. Daremos alguns minutos no início para que as pessoas façam perguntas. Pergunta para o Sr. Cash. Posso trazer mais almas para a sessão de voo? Sr. Cash responde. Não. É apenas para uma alma. E haverá tradutores para diferentes idiomas nas sessões. Pergunta para o Sr. Cash. Pessoas com implantes podem participar das sessões de voo de julho? Sr. Cash responde. Aconselhamos que não. Um adendo aqui, o que o Sr. Cash mencionou em um workshop anterior sobre permitir a participação de pessoas com implantes e que os campos não afetariam as ondas de implante, é algo diferente. Sr. Cash continua, isso foi para casos especiais. Não permitimos em sessões coletivas como essa. Pergunta para o Sr. Cash. Você tem um apoio da comunidade universal para o que está acontecendo na Terra? Porque estou relacionando isso com a traição do rei belga de Gates e de outros que farão qualquer coisa para impedir que essa ciência venha à tona, como essas pessoas da Operação Negra, que assassinam cientistas e assim por diante. Sr. Cash responde. Eles já estão fazendo essas coisas e estão muito ocupados com isso. Ainda estão fazendo isso. Esse é um ponto delicado. Na verdade, não somos sensíveis a isso, mas é um fato que faz parte do trabalho da Fundação Cash. Nós nos envolvemos e ficamos presos a muitas coisas e até hoje ainda estamos presos a elas. Batalhamos contra a estrutura belga. Foi tudo montado e depois usado por pessoas próximas a nós que estavam dentro da Fundação Cash. Embora tenhamos nos livrado deles, eles ainda causam problemas. Mas em geral, quando não houver mais realeza, então esse país se dissolverá e voltará a ser o que era antes de ser formado no que é hoje. Acho que a Bélgica foi criada a partir de dois países vizinhos há algumas centenas de anos. Esse país não é mais nosso problema e nossa dor de cabeça. Seguimos em frente e com o tempo a situação deles será resolvida por eles mesmos. O abuso, o mau uso e os assassinatos de pessoas diferentes para o benefício dos governantes não são exclusividade dessa nação. Pergunta para o Sr. Cash. É possível conectar e manter o conhecimento e a compreensão da tecnologia do plasma que foram adquiridos durante as sessões de julho? Sr. Cash responde, não sei. É uma pergunta que não posso responder. Depende dos buscadores de conhecimento presentes, do que eles entenderam e do que querem compartilhar através da alma deles. Aqui o Rick adiciona e fala, depende também da intenção de cada um e assim por diante. Sr. Cash responde, sim. A menos que você queira entrar em meu cérebro, que eu não acho que eu... Apesar de estarmos na sessão, também estamos fora da sessão. É assim que fazemos. Mantemos de três a quatro pessoas da Fundação Cash nesse nível trabalhando em segundo plano durante a sessão. As pessoas que atuam do lado de fora durante a sessão geralmente não fazem parte da sessão. Portanto, não podem acessar o que está acontecendo dentro da sessão. Elas não se envolvem no processo, a menos que queiram fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você sempre diz que a alma é consciente como quando criamos uma cúpula da paz com a intenção de ajudar outras almas e a iniciar a comunicação para resolver conflitos. Essa comunicação é consciente mesmo para aqueles que não têm o conhecimento ou é apenas o fato de estarmos conscientes disso? Sr. Cash responde. É uma combinação de ambos. Não é a exclusividade dos buscadores de conhecimento ou do homem. É uma combinação de tudo junto. Inerentemente carregamos parte de nossos códigos genéticos. Em todos os processos de criação, nosso cérebro tem uma seção responsável pela interface entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Quando você olha e encontra a posição da alma, você sempre vê essa linha de interface entre as duas. Falei sobre isso anteriormente quando disse que traçamos uma linha entre a fisicalidade e o plasma na emoção. Todas as criaturas que têm um cérebro e uma alma têm essa capacidade embutida em sua estrutura. Até mesmo os animais têm essa capacidade de traduzir, transferir ou sincronizar as duas emoções e as duas dimensões das almas. Gradualmente, podemos nos tornar mestres nisso e vamos nos divertir muito fazendo isso. Pergunta para o Sr. Cash. Não consegui entender a pergunta tão claramente, mas algo sobre a alma está no terceiro ventrículo. Então Rick pensou que seria o coração, e como os raios do sol, ela brilha e carrega o fluido espinhal com energia. Sr. Cash respondeu, não entendi isso. Como é que a alma entrou no coração? Aí que o Rick diz, eu acho que ele está dizendo que se a alma está no coração, é como se os raios do sol fossem emitidos para o fluido espinhal, que então viaja para os órgãos para fornecer a eles energia. É assim que funciona? Sr. Cash responde, na verdade não. Se você tem o coração de um homem, você não pode fazer um homem. Mas se você tiver um cérebro de um homem, você pode fazer um homem. Então acho que você já tem a sua resposta. Sr. Cash continua e diz, por favor, se você for participar das três sessões de julho, tente concluir o registro o mais rápido possível. Nós lhe explicaremos como usar o sistema, mas certifique-se de ter pelo menos dois fones de ouvido. Alguns de vocês podem precisar de três se quiserem fazer coisas diferentes com isso. Se você quiser examinar e desenvolver coisas para si mesmo. Estamos encerrando as operações na Áustria. A exibição será transferida para uma das mais maravilhosas capitais mundiais nas próximas semanas. E então seguiremos para outros trabalhos da Fundação Cash. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 493.